Ora então, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, neste mês de janeiro de 2012. Vamos falar esta semana uma banda que já anda aqui em divulgação há muito tempo. Curiosamente, o álbum de que vamos falar foi um álbum que fomos prometendo que iria estar aqui em destaque aqui na Boa Nova, e essa promessa tinha por base aquilo que era a nossa vontade e que estava expressa na coisa que conseguimos chegar, e também a da banda. O certo é que o disco ia sendo adiado por diversas vicissitudes, muitas vicissitudes têm a ver com a própria criação do disco, a parte física, mas já iremos falar sobre isso. Mas a verdade é que ele saiu em meados do mês passado, portanto, final de 2011, e em meados de dezembro estava cá fora esta comemoração dos 20 anos ao vivo no CCB, a comemoração dos 20 anos dos Santos e Pecadores. E ora está, uma banda que não só repete, como aliás já é a terceira vez de que falamos aqui na Boa Nova, o que significa que é uma banda que tem tido atividade, pelo menos no prazo destes 6 anos que já temos aqui o Caso Fazem, Caso Tocam, e que tenho o prazer de levar todas as semanas até vós uma banda para falarmos. Portanto, é com um grande prazer que temos hoje mais um membro dessa banda, ou seja, apesar de repetir a terceira vez, hoje temos novamente um membro em estreia, e falamos do Pedro Almeida, o homem das guitarras, que já está na banda desde 1992, sendo que ela remonta, pelo menos, os primeiros contactos a 87, mas portanto, o Pedro Almeida, o homem das guitarras, que vem aqui saudar-nos naturalmente, e que já desejamos uma boa-vinda aqui à Boa Nova, ainda que seja à distância do telefone, e que em off já tenho vontade de lhe dizer: tem que se redimir, tem que vir mesmo aqui à Boa Nova. Temos muito gosto de os receber cá. Ora, bom dia a todos. E sim, é uma coisa que estávamos a falar realmente em off. É uma questão de se programar, porque há de haver muitos concertos para o Norte, e nós, de passagem, temos todo o gosto em fazer-vos uma visita, mais uma visita aí às vossas instalações na rádio. Muito bem, então bem-vindo então aqui à Boa Nova, Pedro, bem-vindo aqui até Oliveira do Hospital. Sinta-se privilegiado de estar aqui com uma vista para a Serra da Estrela, hoje já com alguma neve. E Pedro, 20 anos, enfim, é uma data que, claro, é, mais um seria a maioridade do antigamente dos 21. Ou seja, metade da sua vida, porque Pedro é da minha idade, portanto nasceu em 72, metade da sua vida foi com os Santos e Pecadores. É uma família, isso é afirmar, ver as coisas dessa maneira. Realmente nós somos uma família, e é por isso que estamos juntos, porque há bastante amizade, há bastante conhecimento mútuo uns dos outros, dos limites, dos desejos que as pessoas têm a nível de profissionais, e portanto conseguimos estar juntos realmente porque há esse conhecimento mútuo e há também uma grande amizade. Portanto, é por isso que nós nos mantemos e estamos juntos há 20 anos. Das maiores horas de prazer que o músico pode ter, e muitos músicos estão por aqui, sabem, é estar em cima de um palco, é estar a viver isto, cantar, conseguir chegar às pessoas. Até aqui tem estado a correr bem. Vamos fazer mais 20 anos, mais horas de prazer. Esta música chama-se mesmo isso, Horas de Prazer. Estou a sentir só este momento. Estou ao pé de ti e sinto-me bem. Tu estás aqui e eu estar contigo. Vejo agora o brilho dos teus olhos e consigo entender. São horas de prazer que não troco por nada. Curiosamente, já aqui falámos há pouco, tínhamos já falado com o Olavo Bilac, que foi a última entrevista que fizemos, e antes disso tínhamos falado com o Arthur Santos, o Homem do Baixo, e dizíamos já na altura que era uma banda muito constante nas pessoas. Aliás, o Pedro Almeida entrou em 92, ainda há tempo de entrar logo no primeiro álbum, ainda no Onde Estás, não é? Que é um álbum de 95, que são pessoas amigas, não é? No entanto, há aqui os Amuvos, e isso vou-lhe perguntar: o Pedro está do lado dos santos ou do lado dos pecadores? Epá, isso depende da hora do dia, não é? Claro, foi uma pergunta provocante e que se respondeu com maestria. Obrigado. Não, acho que também há uma outra coisa que eu há bocado não referi, que tem mesmo, que é um objetivo comum. Estamos juntos há 20 anos porque temos um objetivo comum que nos faz estar aqui, que é a música. Há muitos outros projetos que não percebem, provavelmente, que é um privilégio uma pessoa poder iniciar uma carreira e ter sucesso, e que isso às vezes não se repete segunda vez, não é? Portanto, há que preservar esse feito e dar-lhe continuidade enquanto tivermos coisas para dizer às pessoas e que lhes interesse, não é? E que nos façam também, e que nos realize. Mas... pronto, há bandas que acabam mais cedo porque, e eu tenho muita pena, há muitas bandas nacionais e mesmo internacionais que acabaram e que eu gostava que tivessem continuado e que fazem falta, pelo menos a mim, não é? E eu acho que tem a ver um bocadinho com isso, com não perceberem o privilégio que se tem em ter reconhecimento do público e podermos fazer aquilo que gostamos para o resto da vida, não é? Portanto, nesse sentido, os santos perceberam isso. E pronto, isso, pois aliado às coisas que eu referi há bocado, como a amizade e como realmente haver um conhecimento mútuo uns dos outros, ao ponto de sabermos ter diplomacia para não nos magoarmos e não nos chatearmos, de forma que inviabilize o projeto, não é? Acho que é isso que tem feito nos manter e fazer estes 20 anos, que estamos a fazer este ano, portanto, este disco... O Ao Vivo no CCB é o início, de certa maneira, dos festejos dos 20 anos, porque nós pretendemos fazer mais ações durante este ano, mais algumas coisas que temos aí para lançar. Estamos também já a preparar um novo CD e estamos a preparar também mais algumas coisas que queremos fazer, que ainda não vamos falar delas, porque preferimos que estejam já completamente preparadas, cimentadas, para poder fazer a promoção delas e anunciá-las. Sim, mas abrimos aqui com este interlúdio, abrimos aqui várias pistas para a nossa conversa. Mas queremos voltar aqui um bocadinho atrás para esta ideia. Nós, quando falámos aqui em 2008 do Livre Trânsito, um disco que vocês disponibilizaram para download gratuito. Exatamente. E que foi um sucesso, não só por ser gratuito, mas de facto pelo excelente disco que era. Eu na altura dizia que era uma pena que não houvesse aqui um registro em DVD desse espetáculo, não é? Desse Livre Trânsito, que nunca chegou a surgir, com muita pena minha, mas de algum modo estão a redimir com este CD mais DVD. Exatamente. Aliás, estranhamente é uma coisa que Santos não tinha até agora, quer dizer, em 20 anos não termos um DVD, já estávamos a falhar. Estávamos em falta. Estávamos em falta. E pronto, esperemos que este seja o primeiro de muitos. Se Deus quiser, obviamente. falando de amor. Nos vossos 20 anos temos aqui a comemoração dos 10 anos, na altura tinha um álbum, uma compilação, também dos meus 10 anos. Exatamente. E onde surgiu na altura de 3 temas novos, o Ondas, Um Por Todos e o Perdas, não é? Exatamente. Depois foram de novos álbuns e vem mais tarde com este Livre Trânsito gratuito e depois com a Caixa de Segredos, uma nova compilação, trazia o Caixa de Segredos e Perdido Estou. Exatamente. Que o Caixa de Segredos volta aqui a repetir aqui neste álbum agora ao vivo, até que com a colaboração do homem dos anos de Approach. Exatamente. Parece-me muito que este CD, com a criação muito interessante, de recriação daquilo que foi um espetáculo ao vivo, onde aparentemente, até pela aquilo que se pode visionar no DVD, parece que estavam em casa e o público. Foi muito parte do espetáculo, exatamente. Parte. Sim, sim. Muito intimista, não é? Exatamente. Vocês vão buscar pessoas, nomeadamente, e agora vamos aqui falar do Zé Manel, hoje Fingertips, atualmente do Projeto D'Arco. Exatamente. Vão buscar a Kika Santos, de que já vinha. Diga amiga, né? Exatamente, do vosso álbum do Tu, não é? Exatamente, amiga de longa data já. E que foi ótimo também. Sim, para os mais distraídos era a mulher dos Blackout, não é? Exatamente, recordá-la. E permitiu-nos a nós também recordá-la e vê-la que está em plena forma. É, exatamente. E que foi, parece que o tempo não passou por ela, não é? Precisamente, era isso que eu ia dizer. O tempo parece que não passou por ela, quer dizer, e parece que ainda ontem esteve a cantar, não é? Exatamente. E enfim, isso é muito importante. E depois aqui o vosso compincha, não é? O David Santos, um homem também que partilha convosco também o mesmo manager, não é? Exatamente. Zenz and Approach, que esse sim já estiveram aqui na Boa Nova, aqui mesmo em estúdio, portanto esses já se redimiram, agora foi uma cacetada, uma farta. Vocês perceberam que para este DVD havia o interesse em complementar com grandes amigos, e aliás estou-me a esquecer de um, porque esse está do princípio ao fim do concerto, e refiro-me a Berg, que dá aqui uma boa. É um bom estudo, não é? Um bom, quer em termos de guitarras, quer muito também com a voz. Eu aprecio muito o trabalho do Berg, não só com o Rio Veloso, mas também o próprio álbum que ele tem a solo, O Mundo, não é? Exatamente. Que destaca aqui também na Boa Nova. Quando é que perceberam que os Santos e Pecadores tinham que ter aqui um conjunto de amigos para enriquecer estes 20 anos? E como dizia a Kika Santos, mais 20, outros 20, que outros 20 que se sigam. Nós começámos no princípio do ano passado a fazer uma reflexão do que queríamos fazer. Pensámos que não tínhamos nenhum DVD e pensámos que, para além do Livre Trânsito, que foi distribuído gratuitamente via internet, portanto não teve suporte físico, não tínhamos nenhum acústico. Portanto, tentámos juntar as duas coisas e o acústico também é, normalmente, é a forma mais interessante de revisitar as músicas, não é? Portanto, foi um bocadinho esta a lógica do termos de início de trabalho para chegarmos onde chegámos no CCB com o que apresentámos. Depois falámos com o Mário Barreiros, porque nós já tínhamos trabalhado com ele no álbum Voar, que é o álbum que tem o Fala-me de Amor, e já tínhamos trabalhado no primeiro também, no Onde Estás. Ele no final, a meio do lançamento, portanto já tinha o álbum saído, refizemos um tema, que é o Superstar, com ele, regravámos e fizemos uma edição, uma segunda edição do Onde Estás, isto em 95, E foi a primeira vez que tínhamos trabalhado com ele. Trabalhámos em 98 com no Voar e pá, gostámos muito, não é? Quer dizer, o Mário não dispensa apresentações, tem uma carreira enorme, comprida, enorme de comprimento e enorme de sucesso, não é? Em várias frentes, como músico, como compositor, como produtor, como técnico de som, portanto ele tem como multi-instrumento. Sim, tem um palmarés, fala por ele. Pronto, não vale a pena, e o homem é monstruoso. E falámos com ele, ele realmente ficou muito agradado em voltar a trabalhar connosco. É, tinha tempo, que também era uma coisa difícil, apesar de andou nessa altura que tivemos a gravar no CCB, ele estava no Brasil com o Gift no Rock in Rio. Fizemos a pré-produção toda com ele e também chegámos à conclusão que um acústico puro fazia falta um bocadinho de umas guitarras elétricas, portanto uma versão mais tranquila, diferentes, mas também não totalmente acústicas, no sentido de guitarra acústica, só piano, um cajón em vez de bateria, pronto, não entrámos tanto no acústico mais puro, mas fizemos uma coisa mais desligada de sons elétricos, mas com alguns que ajudam a caracterizar um bocadinho as canções. E então foi um bocadinho isso. Depois o Berg saiu porque realmente era preciso mais umas vozes para cantar, e eu também estava a sentir necessidade em algumas canções de ter mais uma guitarra que me ajudasse. E foi uma excelente opção. O Berg fez na perfeição, é um músico extraordinário. E o Olavo, por sua vez, também sentiu necessidade de ter umas vozes a acompanhar. E tínhamos conhecido há relativamente pouco tempo a Eliane e a... Elas têm uns nomes... Nós tratamos por Ni e Li, porque elas têm uns nomes assim mais para o difícil. Portanto, que era Ni, que era Li. A Li toca viola de arco e canta. E a Ni toca trombone e canta. Portanto, conseguimos... Já agora, a Eliane Simão e a Adilda Mugambi. Exatamente, é isso mesmo. Elas têm os nomes terríveis, então nós desde logo começámos logo a tratar por Ni e Li. Portanto, agora estar-me a recordar, eu peço desculpa, espero que elas não ouçam. Claro, quer dizer, não, claro, para vocês, eu espero que elas ouçam a entrevista no mundo inteiro, não é? Mas mas agradecia que elas estivessem a dormir quando passasse perto delas, não é? Que é para elas não se zangarem comigo. Não se zangam, naturalmente. Mas foi uma mais-valia, porque nós estávamos mais à procura de umas vozes para fazer meus coros, e elas trouxeram a mais-valia do trombone e da viola d'arco, que foi uma coincidência feliz, não é? Enfim, para os mais distraídos, temos falado aqui fazer duas coisas. Para já, o Mário Barreiros, como se referiu muito bem à pessoa que ele é, e para aqueles que, enfim, têm já um bocadinho mais de idade, o Mário Barreiros é nem mais nem menos um dos homens do Já Fumega. Portanto, exatamente. Depois, eles são três irmãos. Exatamente, sim. Portanto, se não estou em... É irmão do Pedro Barreiros e do Eugênio Barreiros. E do Eugênio Barreiros. Portanto, Pedro Barreiros, homem do contrabaixo, no ano anterior ao nosso nascimento, já ele tinha ido ao Festival de Vilar de Mouros. Portanto, na altura teria uns 10 anos, 11 anos, sim, digo eu. Sim. Com uma Les Paul. Epá, eu acho incrível. Aquele homem é um músico tremendo, porque tem uma musicalidade dentro dele que é incrível, quer a tocar guitarra, quer a tocar bateria, não é? Vem a fundar no Porto também o que diz respeito ao jazz, tanto a Escola de Jazz do Porto, mas esteve ligado também ao Hot Club Portugal. Pertence depois a um quarteto de contador Pinho Vargas. Isto é aquilo que me estou a recordar de memória. Vem a trabalhar com o Ron Quial, ele trabalha com o Rui Veloso ainda. Veloso, na grande banda dos Minhos e Samurai, exatamente. Vem trabalhar mais com o Pedro Brunhosa, enfim. Pois foi o produtor de quase todos os álbuns do Pedro Brunhosa. É uma pessoa que já falamos aqui várias vezes. Que lançou Está nos Gifts, que lançou Line Zero, da Weasel, Jorge Palma, enfim. Acho que não estamos a dizer nada. É um homem que é transversal a muito daquilo que é a música em português. Claro. Chegas como o vento, mas tu sabes sempre como lá entrar. E eu finjo que deixei sem reparar. Tu dás e eu, tu dás. Lembrar quem são os santificadores. Temos, portanto, a face mais visível, que é o Olavo Bilac, não é? Exatamente. E como dizia o Rui Veloso, o homem que tem os assobios, porque é o que se chega à frente. Exato. Portanto, Pedro Cunha, o Pedro Almeida, com quem estamos a falar, o Artur Santos, o Pascoal Simões e o Rui Martins. Exatamente. E onde já temos, portanto, aqui as vozes que vieram participar, tem aqui, portanto, o Berg, que vem na guitarra acústica, no upsteel, na harmónica e na voz também. Exato. E depois dão aqui os convites. E é para aí que vamos. O Rui David, o Zé Manel e a Kika Santos. Foi difícil escolher estas pessoas e, antes de mais, foi fácil chegar a elas para dizer: epá, nós estamos a fazer 20 anos, venham daí à nossa festa? Foi um bocadinho assim. Pronto, no fundo, isto também, Portugal não é assim tão grande e nós acabamos de conhecer no espaço todo, não é? Dentro do meio. Não conhecemos todos, mas conhecemos bastante. E é natural que... Pronto, que sondes as pessoas que estás mais à vontade e que gostas e que reconheces valor e que tens empatia. E foi um bocadinho isso aqui que eu veio muito no sentido de: epá, olha, era porreiro, então vamos tocar Quando Se Perde Alguém, voltar a rever a Kika e acho que era a pessoa indicada para o fazer. E depois começámos a pensar nas músicas que tínhamos e em qual, pronto, podiam ficava bem a participação de outras vozes. Pensámos em Caixa dos Segredos para o Rui David, porque foi a primeira gravação que o Rui fez. Portanto, nós trabalhámos dois discos com o Rui, portanto, trabalhámos a Caixa dos Segredos, os originais, portanto, o Perdido Estou e a Caixa. Foi a primeira vez que trabalhámos com o Rui. E trabalhámos o álbum Energia, que foi o último álbum de originais, que também foi com o Rui David, que ele produziu. E como a Caixa foi a primeira canção que nós gravámos com ele, achámos que era interessante. Para nós fazia sentido, não é? A participação dele, e ele estava disponível e confirmou essa disponibilidade com a sua presença depois no concerto. O Zé Manel fez um percurso engraçado, que o Zé Manel começou muito cedo também. É uma voz muito talentosa, é uma pessoa muito talentosa, muito criativo. Fez uma viragem na carreira dele ao sair dos Fingertips, não é? Está a fazer um percurso muito interessante nos Darkon. Uhum. E também queríamos ter um lado da nova geração não dos que cresceu connosco no sentido de acompanharmos lado a lado com a Kika. O Rui David também já começou um bocadinho mais tarde, mas foi um ano ou dois, porque os anos estão para aí de 97. Exatamente. Sim, sim. Portanto, também não é essa a diferença que portanto, que nós crescemos juntos com ele. E faltava também uma voz que fosse mais recente, que fosse a nova, que representasse um bocadinho a nova geração. Quando pensámos no Zé Manel e falámos com ele e ele se mostrou disponível, ficou logo resolvido o problema. Esse que não era problema nenhum. A nossa intenção ficou resolvida, não é? E correu tudo bem. Eu acho que foi uma participação excelente também do Zé. Já falámos há pouco que este disco teve aqui algumas vicissitudes, sei que não correu tudo bem na primeira impressão, etc. Sim. O que foi levando a adiar. Ou seja, o disco acabou por sair mesmo ali no meados de dezembro. Chegou a ser anunciado quando ainda não estava para venda, mas enfim, nós também tivemos essa culpa no cartório porque estávamos desejosos. E já estávamos aqui a divulgar aquilo que foi o tema disponibilizado em antecipação, que foi o momento final. Portanto, exatamente. E fomos dizendo que já estava, até que alguém nos disse que ainda não estava. E foi um ouvinte que teve atenção dizendo-nos que ainda não estava a venda. Portanto, o que significa que há um conjunto de pessoas que estavam à espera do vosso trabalho. Pronto, é normal, quer dizer, são 20 anos e esses 20 anos só existem porque existe público, não é? Uhum. E porque existe pessoas que gostam daquilo que nós fazemos e que nos acompanham. Portanto, nesse sentido, nós tínhamos essa consciência com esta humildade, não é com mais nenhuma, não é com mais ideia nenhuma, é com esta, só existe se existe o teu público. A tua existência como músico, como músico no sentido de projeto criativo, não é? Uhum. Como músico, eu posso estar em casa a tocar e continuar a existir, claro. Não é? Mas como projeto criativo para o público só existe, só vê público que gosta de ti, não é? E nós, nesse sentido, sentimos que, pronto, estamos cá e que provavelmente havia pessoas que estavam atentas. Mas realmente houve esses atropelos um bocadinho que nos transcendem, para quem não está muito dentro da área, o que é a compilação no sentido é, nós fizemos a gravação, depois foi misturado. Sim, estamos a reportar da gravação a setembro deste ano, portanto. Exatamente. O espetáculo é de setembro de 2011, deste ano, perdão, ano passado. Nós cumprimos os nossos prazos todos que tínhamos para fazer, ter o disco preparadinho da altura que queríamos gravar, foi misturado pelo Bádio Barreiros, que entregou no final de outubro, que estava pré-estabelecido. A editora agarrou nesse disco, não é? Nesse master, que é assim que se chama, e pronto, enviou para a fábrica para fazer os ditos CDs, mas parece que houve um problema na fábrica e quando eles receberam, aliás, pelo que eu percebi, no outro dia estava a falar com eles, não foi só connosco, foi com uma data de discos que eles mandaram fazer precisamente. Na fábrica e vieram todos assim, portanto foi a editora acabou por ter um prejuízo relativamente grande porque... Sim, não estava pronto para o Natal, desde logo, já muito tarde no Natal. Exatamente. Cá fora, mas isto também é um disco para se vender durante um ano, não é? Um disco sim, claro, mas seguramente que era uma boa prenda de Natal. Portanto. Era. E como sabe, há muitas compras que se fazem por... quer-se dar um disco a alguém e às vezes as pessoas, mesmo não conhecendo, olham para a montra e conhecem-se antecipadores, já não os passa à parte. Vou oferecer este. E pronto, ele não estava lá para ser oferecido. E isso é natural que a editora se queixe, e com razão, de quem os tratou mal. Exatamente. Tentei tanto esquecer. É bom rever. Que o tempo fez-me ver. Voltaria a acontecer, mas tu sabes, eu não quero, faz quando quiser, vai a mim. pensar, queria pensar, queria, queria, oh, queria, queria, queria pensar, mas diz-me se me queres. Os seus educadores percorreram o espectro que veio desde a ex-BMG, tiveram ainda na saudosa União Lisboa, já correram outras, agora já não vou dizer nomes porque, enfim, elas todas existem, e agora aparecem-nos aqui na iPlay. Exato. Enfim, vocês, porque estão no mercado da música, e é o termo correto, não posso deixar de fugir dele, mercado, percebem vicissitudes destes últimos 20 anos. E tanto percebem que vocês chegaram ao ponto de editar um disco só virtual, ou seja, pronto para download. Exatamente. Como é que uma banda, agora aos 20 anos, edita um CD mais DVD, vê o mercado como ele está e como é tão volátil? Ou seja, como é possível alguém fazer um download, não pagar nada por isso e achar que está no seu direito? Exatamente. E saber que, julgando que está a fazer um grande favor à banda, mas na prática está a fazer com que, eventualmente, essa banda daqui a uns dias não tenha editora para o editar. Claro. Não, o mercado, basicamente, o que posso afirmar sobre isso, os anos 90 foram uma época muito, muito boa, porque para a música nacional e para a indústria nacional de música, porque realmente saíram muitos projetos interessantes e isso fez criar interesse no público, e a música que estava a crescer, principalmente metade da década de 90 até 2000, cresceu cerca de 40% ao ano. A compra de música nacional. E depois chegou a internet, não é? E começou a pirataria, e também as próprias editoras, quer nacionais, quer internacionais, não se prepararam muito bem para o advento das novas tecnologias, e em vez de começar logo a educar o público a adquirir via digital, não o fez e isso abriu ali uma brecha muito grande para a pirataria. Eu posso dizer que em 2000 a indústria faturava 100 milhões de euros e agora é capaz de faturar 20, né? Quer dizer, é um quinto do que é e o que eu posso dizer em relação a isso, quer queiram, quer não, fazer um download pirata é exatamente que a mesma postura de entrar-se num restaurante, comer-se e vir-se embora sem pagar. Isto é, as pessoas, por muito queiram me enfiar a cabeça na areia e achar que, ah não, está lá disponível, eu tirei, o ato é exatamente isto, é ir a um sítio, tirar um produto e ir embora sem pagar. Portanto, as pessoas tenham essa consciência. Agora, como não se vê, e a ocasião faz o ladrão, não é? As pessoas fazem porque estão em casa, ninguém vê, ninguém sabe, e fazem-nos. Mas, pronto, agora há de surgir leis anti-pirataria e pronto, e há pá, e muitas polémicas com em relação à questão do direito e da liberdade da net e não sei o que mais. É pá, então é que as coisas dão trabalho, não é? Quer dizer, um disco demora um ano a fazer, são muitas horas de sala de ensaio, de criatividade, de muito dinheiro gasto em viagens para trás e para a frente, estúdios que são caros, técnicos, produtores, fazer para depois... Pá, pessoal não... Mas pronto, mas isso é incontornável neste momento. Não é? É porque há aqui uma zona, uma brecha nas leis, não é? E porque ainda não regulamentaram a questão da internet, que tem que ser regulamentada, quer dizer, não há outra hipótese, não é? Quer dizer, não se pode estar a trabalhar para nada, não é? Sim, mas se fosse fácil usar o teria basicamente feito, é este, não? o problema das indústrias criativas é exatamente este, é que as pessoas acham, pronto, já têm a ideia que os músicos não trabalham, só desfrutam, não é? Isso não está muito longe da realidade. Eu tenho um estúdio de gravação há 8 anos, onde tenho gravado os maiores nomes destes chutes, a Buraca, o último disco de chutes foi aqui, os dois últimos de Buraca foram gravados aqui, os três últimos da Weasel foram misturados aqui e gravados parte, Ala dos Namorados, Filarmónica Gil, João Pedro Paes, o último no Coliseu, foi feito aqui, foi misturado aqui. Pronto, um rol enorme de bandas, e LW Van, Quinta do Bill, Santo Hipocador, já passou por aqui tudo. E eu sei muito bem o que custou ter um estúdio, o investimento que tem, e que tem que ser amortizado, e que as bandas, quando vêm, têm que o pagar, não é? E o mercado não estar a gerar o dinheiro que deveria gerar para pagar as estruturas, está a afetar todo o mercado. Está a afetar os estúdios, está a afetar os técnicos, está a afetar as bandas, está a afetar, pronto, tudo. Os managers, toda uma indústria criativa. E isso vai fazer uma coisa, vai empobrecer musicalmente e artisticamente o mercado. Porque depois, só se, enquanto nos anos 90, as editoras havia bandas de primeira linha, no sentido de primeira linha comercial, que geravam dinheiro para as editoras, que depois as editoras podiam fazer edições de coisas menos comerciais, vamos dizer assim, mas que, no fundo, às vezes essas bandas, por exemplo, há 15 anos atrás, o hip-hop era uma coisa completamente alternativa, não é? Era um movimento. Hoje, porque apareceram bandas como os The Weasel, como os Mind the Gap e não sei que mais, que foram aparecendo e que começaram com um movimento alternativo, depois geraram, passaram, trouxeram para a luz, ou para o conhecimento, para o domínio público, esse movimento e depois tornou-se mainstream. Mas as novas tendências surgem em movimentos underground, não é? E quando nos anos 90 havia bandas como os Delfins, como os Chutes, como o GNR, depois os Santos, o Abrunhosa, que geravam muito dinheiro, porque tinham logo uma grande aceitação do público. As editoras tinham dinheiro para apostar nestes projetos menos visíveis, não é? Agora não. Agora não há dinheiro. E então, ou as bandas independentes fazem edição de autor, mas depois falta-lhe a máquina, pois. Ou então fazem produtos para se vender. E então há um empobrecimento criativo, não é? Portanto, e as pessoas vão ter menos música interessante, apesar de terem a net tem uma rede de acesso de informação, mas também tem mais do mesmo, não é? Não tem tanta fauna, não é tão diferente, não é? Não sei se faz entender, Pedro. Sim, sim, perfeitamente. E há pouco disse daquelas edições de autor que lhes falta a máquina, e não só para as edições de autor, como para as editoras, falta-lhes visibilidade. Ou seja, se não for, por exemplo, este magnífico trabalho aqui em termos de imagem que está aqui, infelizmente, apesar de ter aqui até o cunho da própria RTP, em termos de divulgação, fica muito aquém. Ou seja, não há programas de música que passem um tema, dois temas, que seja, chega a haver telediscos, para não dizer videoclipe, que as pessoas criam e até investem algum dinheiro, e depois, se não for no YouTube, aquilo ninguém o vê. É, claro. Vivemos também essa dicotomia que é, até se investe alguma coisa, mas depois não há ninguém que se mostre, não é? Eu aí também sou um bocadinho pragmático, que é o seguinte, eu acho que também ninguém tem obrigação nenhuma. É assim, a rádio tem a obrigação de gerar riqueza ou a produtividade que tem para continuar a sobreviver, para captar os seus anunciantes e por aí fora. A televisão tem o seu negócio, ninguém tem que andar aqui a fazer festinhas à música. Agora, a música tem que gerar o dinheiro para poder pagar as coisas, pronto, pagar a sua estrutura, não é? Sim, mas é preciso ver que, se calhar, para projetos... Menos... Tentar ser polido. Projetos que vêm lá de fora e que têm menos... até menos interesse e tal, mas porque são, enfim, se calhar ficam no ouvido, são orgulhudos, há visibilidade e depois há alguma coisa com alguma qualidade, mas que precisa necessariamente dessa visibilidade para aparecer e para subsistir, não há. Pois, é assim, aí eu aí só falo da televisão pública. Aí está. Aí então, falo da RTP. E depois também falo de uma outra coisa, que é assim, nós estamos a falar de realmente de assuntos mais sensíveis, vamos lhe chamar assim. Mas, realmente, houve esta diminuição de música, de venda, a indústria tem menos dinheiro. Mas há estudos feitos, ainda no outro dia estava a falar com Celestino Alves, que é da Music Box, foi também diretor da RFM durante muitos anos. E ele dizia-me uma coisa, que a música, as pessoas hoje consomem 80% mais música do que consumiam antes. É pirata. YouTube. Sim, sim, mas estão a ouvir muito mais música. Sim, a música é uma canais. Coisa que é uma valência muito grande. Não há, quer dizer, nenhuma pessoa no seu estado normal conseguiria viver sem música, não é? Portanto, a música é uma coisa que não... Enquanto, por exemplo, o cinema tem altos e baixos e por aí fora as pessoas ou veem mais ou veem menos, a música é uma coisa completamente indispensável à vida. E também é muito mais democrática, talvez muito por via do rádio, não é? Porque é fácil, a pessoa vai a conduzir e consegue ouvir, portanto, não. Puxando aqui a brasa à sardinha, acho que a rádio consegue ainda hoje fazer uma companhia que a televisão, embora alguém possa ter aquilo ligado e nem esteja a tomar atenção, não faz, portanto. Enfim, há uma magia na rádio, mas isso aí já saiu sem dúvida que é. Puxar a brasa à minha sardinha, isso assim é que justifica que o senhor tenha a sua profissão e consiga fazer da rádio também o seu hobby, não é? Portanto, é natural que haja aqui um... O gosto da música também, não é? Eu estava a dizer isto porque realmente, se nós pensarmos bem, a música tem uma importância muito grande e daria muitos programas, e a gente vê muitos programas de televisão que são feitos com porque a música existe, não é? Claro, como as Vozes de Portugal, como as Operações Triunfo, como pronto, não é? Quer dizer, mas a música tem dado muito à televisão e acho que também podia dar muito mais e a televisão fazer programas mais realmente dedicados à música em si, à música que existe, não é? Não é naquele sentido do programa que procura o talento, que também fazem falta. Claro, e também, claro. Dizer, fazem falta, se fossem feitos de outra maneira, eles são feitos para explorar completamente as... Sim, sim, mas aí teríamos mais um programa só falarmos disso, não é? Também sou bastante crítico àquilo que tem sido... Eu sou muito crítico por causa de uma coisa. Acho que é horrível o que eles fazem às pessoas. Criam uma expectativa enorme que as pessoas vão ter uma carreira e que vão ter e que vão ser conhecidas e que vão conseguir viver da música e não sei o que mais. É pá, isto não é assim, não é assim que se constrói uma carreira, não é que claro. Se vai a um programa de televisão que depois já se é artista, quer dizer, isto não é o Euro Milhões. Mas eles criam essa ideia, sim, sim. E criam essa falsa expectativa, e depois é uma chatice porque depois tens pessoas que andaram lá, que se expuseram, que não sei o que mais, e que ficaram com grandes expectativas, e depois passados 2 ou 3 anos estão com uma depressão terrível e com problemas existenciais e com... Pronto, porque aqui o põe, de repente, andas de limusine, não é? E tu pensas já que já és o príncipe, e depois na semana a seguir já todos estão a olhar para o lado, já ninguém está a olhar para ti, não é? Quer dizer, isto não se faz às pessoas. Eu não acho... Isto é usar as pessoas e usar até o talento que as pessoas têm, que se não fosse exposto daquela forma, provavelmente a pessoa até chegava cá fora e conseguia fazer alguma coisa de jeito. Mas pronto. Mas isso também sou eu. Eu e tu somos dois em um. Eu quero amar, já só sei ser um só de ninguém. Isso é solidão. Eu amei. Isso é solidão, eu vivi. Isso é solidão, não estou bem. Fomos aqui recordando e, curiosamente, leio aquilo que vem dentro do booklet deste CD mais DVD. O que vocês dizem é engraçado, podemos recordar como tudo começou. Portanto, essa ideia do engraçado também espero que tenha transparecido aqui na nossa conversa. O que me leva a perguntar assim. Há pouco disse que tinham coisas organizadas para este ano, para, enfim, algumas pode divulgá-las, outras ainda estão a ser cimentadas. Mas falou também de que haveria um álbum novo. Ou seja, o que é que está na gaveta para os próximos 20 anos, ou pelo menos o horizonte dos próximos 20 anos, para os Santos e Pecadores? E que possa adiantar já aqui à boa nova. No fundo, o que nós tentamos usar é um bocadinho estes marcos, acho que é como toda a gente, não é? Os marcos dos 10 anos, os marcos dos 20 anos, para fazer pontos de situação e reflexões em relação ao que direções tomar, não é? Eu acho que aquilo que fizemos no álbum Energia, que foi o álbum anterior, é um bocadinho, e mesmo neste acústico, há músicas que eu por acaso tenho tido recebido. Eu não quero me afastar da pergunta, Pedro, mas que gostava só de referir. Sim, com certeza. Há bocado estávamos a falar do álbum e das versões que pusemos, fomos buscar músicos convidados e que fomos buscar guitarras elétricas, apesar de ser um acústico, fomos buscar o timbre elétrico, mas sem sons muito elétricos, vamos chamar assim, sem distorções, sem grandes efeitos. O som mais puro da guitarra elétrica, não é? E eu tenho recebido muito este tipo de comentários, e eu não sei se é tipo que aconteceu o mesmo, mas houve pessoas dizerem assim, houve canções que começavam, que eu, portanto, meti o CD e não sabia que canção é que era. E depois ia à capa e via momento final. Mas isto é um momento final. Aqueles interlúdios das canções e depois de repente a música cai na canção, o Olavo inicia a cantar e tu diz assim, epá, isto está diferente, está giro, está não reconhece logo assim, tipo uma atmosfera agradável, mas tu não reconheces qual é a canção. E depois, quando o Olavo inicia a cantar e arranca realmente a canção, tu percebes que nós tentámos realmente revisitá-la e redescrevê-la, sem perder a identidade, porque depois todos os... No decorrer da canção estão lá todos os elementos que a identificam, que são importantes estarem, não é? Aconteceu muito no Miss Solidão, já agora, já que disse isso mesmo. Portanto... Exatamente. Também, eu acho, há 2 ou 3 canções um bocadinho assim. O momento final, com aquela introdução, o momento final não tinha bateria na versão original, não é? Portanto, só isso muda um bocadinho a atmosfera da canção, não é? E não tinha aquele interlúdio, não é? Aquela entrada, exato. Aquela introdução. Portanto, uma pessoa não sabe bem que canção é que vem, não é? Se não tiver a capa, não sabe bem, não a reconhece logo como reconheceria se fizesse a versão original. E é um bocadinho essa sensação, é criar essa é um ser diferente, ver como é que a faríamos hoje. E eu estou a falar nisto porque foi um bocadinho isto, o Energia, em relação aos 20 anos, já foi um bocadinho o virar um bocadinho a agulha na nossa estética, porque é um bocadinho mais dançante, um bocadinho mais atual, quer dizer, pronto, porque nós somos antenas, não é? No fundo, estamos constantemente a evoluir, estás a ouvir coisas novas, ouves claro. Coisas novas, e isso, incorporas essas coisas e transformas também na tua linguagem, não é? E estes 20 anos são isso, são também um ponto de reflexão para vermos o que é que foi mais bem sucedido e que nos deu mais prazer fazer nestes 20 anos que passaram e tentar perceber o que é que nós devemos fazer por antecipação em relação ao futuro, não é? Porque, no fundo, fazer música é um bocadinho isso, é tentar fazer uma coisa, estando no presente, que seja uma coisa para o futuro. E é um bocado, é giro fazer isso, é uma coisa que me dá muito gosto. Fazer música é uma coisa que tem um sabor muito especial por causa disto. E eu acho que as pessoas vão perceber esta analogia, que é, uma canção não existe. Ela não precisa, a matéria-prima é a criatividade, é uma ideia, não é? É uma coisa que está na cabeça de quem a criou, não é? Imagina, eu vou criar uma canção, ela não existe. E passado um bocado, ela passa a existir. Que é uma coisa muito agida. E tu, de uma coisa que não existia, passou a existir, não é? Eu acho uma piada tremenda esta. Não há dúvida, assim, a capacidade de criar, para quem tem, que não é o meu caso, a capacidade de criar deve ser das coisas mais entusiasmantes, não é? E depois de perceber ainda que o prazer de deitar cá para fora e depois ser interpretado ou ser ouvida pelas pessoas ser interpretada por cada uma de maneira diferente, é uma coisa. Há uma altura que as canções já não são nossas. Sim, ganhar a vida própria, não é? A vida própria, são da vida das pessoas, fazem parte da banda sonora de vida de não sei quantas mil pessoas, não é? E houve um dia que alguém, pá, que estava em casa, ou onde tivesse, estava com o seu instrumento e agarrou, mas antes não existia e passou a existir. Uma vez mais, muito obrigado por tudo, um abraço. Um abraço também, tudo bom para o auditório da rádio. Desejo que 2012 não seja um ano tão calamitoso como estão a querer transformar. Que se for igual ao que passou, pá, estamos todos vivos, que seja assim, no mínimo, e que, acima de tudo, que as pessoas não vivam tanto o problema que nos estão a apresentar e que aproveitem as coisas boas que a vida também tem e que não custa dinheiro, não é? E que se agarrem a essas coisas e que a gente todos consigamos ultrapassar este período menos bom e que venhamos a aprender alguma coisa com isto e que sejamos mais proativos no futuro em relação aos nossos destinos e aos nossos desígnios que nos autopropomos e que propomos coletivamente para o país. Um abraço, Pedro. Obrigado por tudo. Um abração. Obrigado. Muito boa noite. É um prazer estar aqui convosco. Zé Manel, muito obrigado. Sejam felizes. Parabéns aos santos e pecadores.